projeto de Boccaccio 70, de 1962, foi produzido por Carlo Ponti e coordenado por Cesare Zavattini. A compilação inclui quatro curtas-metragens, Le Tentazioni del Dr. Antonio, é o contributo de Fellini. Os outros realizadores foram Luchino Visconti, com Il Lavoro, Vittorio De Sica, com La Rifa, e Mario Monicelli, com Rezo e Luciana. Estes quatro filmes, juntos, com um tempo de duração de 3 horas e meia, tornaram-se uma espécie de doutrina contra a censura. Em 1960, o filme Rocco e Suoi Fratelli, de Luchino Visconti, esteve sob fogo por causa do seu conteúdo homossexual. A curta-metragem de Fellini em Technicolor, Le Tentazioni del Dr. Antonio, pode ser interpretado como uma resposta às reações a La Dolce Vita, examina a futilidade de tentar reprimir os instintos sexuais de cada um. Thank you. filme sobre um realizador em bloqueio criativo, Fellini Otto e Mezzo, de 1963, para muitos uma obra-prima, foi o primeiro filme que Fellini realizou após se iniciar na psicanálise de Carl Jung e a explorar a noção de inconsciente coletivo. O cineasta reconheceu que, graças a Jung, o seu cinema passou a ser um ponto de encontro entre ciência e magia, racionalidade e imaginação. Real e imaginário misturam-se, prolongam-se entre si. Os conteúdos da psique projetam-se nas imagens e sons captados pela câmara. Como um sonho, o filme é um produto da imaginação ou da fantasia de Fellini. Como um mágico que revela, explica e desconstrói os truques, ele continua a enganar os espectadores. Os conflitos mentais, as angústias da existência podem ser usadas como material criativo. Em Giulietta degli Spiriti, de 1965, Fellini distanciou-se das suas memórias, dos conflitos internos e das emoções genuínas retratadas em Otto e Mezzo, e mascarou a sua habitual inspiração autobiográfica. O filme, dedicado à sua esposa e atriz Giulietta Masina, apresenta um formato estético e narrativo totalmente apoiado na complexidade simbólica do inconsciente e da linguagem do sonho, apropriando-se da cor como elemento ativo na construção do discurso. Giulietta degli Spiriti é considerado por alguns como uma versão feminina de Otto e Mezzo. Tanto Giulietta, a atriz Giulietta Masina, como Giorgio, o seu marido, ator Mario Pisu, atravessam profundas crises pessoais que os forçam a confrontar-se com os seus traumas. É a partir dessa relação com o sonho e com as formas simbólicas através das quais o inconsciente se pode manifestar que Fellini opta pelo uso da cor como meio expressivo na composição estética e narrativa do filme. Segundo ele, as primeiras imagens do filme aparecem para mim em cores. A história, a estrutura, o sentimento são determinados pelo intermédio das cores e, portanto, só as cores podem contá-los, traduzi-los, expressá-los. Insatisfeito com a recepção pouco entusiástica desta sua última película, Fellini passa por um período profissionalmente difícil. Uma embolia deixa-o à beira da morte. Segue-se uma crise pessoal. Thank you. Satyricon, de 1969, inspira-se numa obra homónima atribuída a Gaius Petronius Arbiter, um dos cortesãos do imperador Nero, que viveu no século I d.C. É uma adaptação livre e pessoal desta obra satírica, com partes eróticas, filmada numa época de libertação sexual, da experimentação de novas drogas e da introspeção psicadélica. Assim como os hippies dos anos de 1960, os habitantes da Roma antiga de Fellini vivem no instante presente. Satyricon foi a maior e mais cara produção de Fellini até então. Nos estúdios da Cinecittà foram produzidos 89 cenários diferentes, um número incontável de figurinos e cerca de 5 mil perucas. A realização de Satyricon significou para Fellini um desafio enigmático. Acreditava que a razão do misterioso impacto causado pelo texto de Petronius residia na sua estrutura fragmentada, como a sua imagem nebulosa que chega da Roma antiga. Um mundo pouco legível, alienígena ou intangível, que permite uma elaboração igualmente obscura ou estranha dele. Embora seja um dos filmes menos autobiográficos de Fellini, a sua assinatura pessoal está impressa no lirismo visual, nas supostas imagens veiculadas pelo inconsciente e no modo como o sonho e a realidade se fundem na ficção. Thank you. Após Satyricon, a obra de Federico Fellini continua a expressar uma visão única do cinema, combinando devaneio, memória, crítica social, comunicidade, lirismo e visualidade extravagante. Bock Notes, de um regista, de 1969, e Clowns, de 1970, foram dois filmes que fez para a televisão, o segundo apresentado como um documentário, mas com eventos fictícios. Thank you. de 1972, faz o retrato de uma Roma do passado, de uma Itália fascista em tempo de guerra, no período em que o realizador se mudou para esta cidade, e uma Roma do presente. Sequências que refletem sobre o poder e a decadência, retendo uma visão caótica e satírica da urbe. Uma ode poética e surreal, com cenas de um cotidiano frenético e personagens excêntricas. Entre a nostalgia e a crítica, usa de um modo exuberante a cor e o som e parece fazer um paralelismo perverso entre os desfiles de prostitutas nos bordéis durante a guerra e um desfile de moda eclesiástica. Thank you. O título Amacorte advém da língua romagnoli, Amacorte, que significa Eu Lembro-me. Datado de 1973, Fellini transporta-nos para a aldeia de Borgo San Giuliano, reminiscente de Rimini e à sua infância vivida no regime fascista. Cheio de personagens memoráveis e sátira, há um desenvolvimento caleidoscópico da intriga que recorda o Schumetti de que tanto gostava. Esta longa-metragem ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro em 1974. Thank you. Thank you. Il Casanova, de Federico Fellini, de 1976, é uma interpretação visualmente rica e barroca das aventuras e desventuras do famoso amante Giacomo Casanova, desempenhado por Donald Sutherland, explorando temas de sedução, poder e vaidade. Cenários barrocos, extravagantes e surrealistas acentuam a ambiência fantasista. Destaque para o famoso baile com a boneca mecânica Rosalba e a opulência dos trajes nas festas venezianas, recebendo o filme, por isso, o Oscar para os melhores figurinos. Thank you. Ogni maschio è tentatore, un diabolico lacchè. Non v'è femmina in amore che non sia alla sua mercè. E conduce la schermaglia con astuta abilità, indiposcia da battaglia e da lor vincitor sarà. Il mio corpo a te s'arrende, di desio s'accende, c'è chi dà e chi prende, io ti voglio tutto. Ogni maschio è tentatore, un diabolico lacchè. All'amore io lo sento come un nutrimento, come un turbamento che consuma e non sazia mai. Ogni maschio è tentatore. Prova da Orquestra, de 1978, evidencia o conflito entre a ordem e a rebeldia, através do ensaio de uma orquestra com uma subjacente avaliação do autoritarismo, uma metáfora da sociedade. Fellini disse mais tarde que os grupos, tanto numa orquestra como na sociedade, dependem de uma liderança e também do respeito mútuo pelas diferenças. Thank you. Em La Città delle Donne, de 1980, o viril Snaporas, o ator Marcello Mastroianni, durante uma viagem de comboio, sonha com uma convenção feminista. As mulheres dominam e reduzem a sua masculinidade à insignificância. Thank you. Ginger e Fred, de 1986, é uma comédia que critica a televisão e a cultura do espetáculo, centrando-se em dois artistas que imitam Fred Astaire e Ginger Rogers. Satiriza o consumismo acéfalo massificado de televisão na Itália, da década de 1980. Intervista, de 1987, e La Voce della Luna, de 1990, são os seus dois últimos filmes. Baseado no romance Il Poema del Lunatici, de Ermanno Cavazzoni, La Voce della Luna foi descrito como enigmático e incompreendido, contemplando a questão da loucura ou da perda da racionalidade. Acompanha Ivo Salvini, o ator Roberto Benigni, um lunático visionário saído de um hospital psiquiátrico, de alma inocente, que vai interagindo com um elenco de personagens invulgares, revisitando o estilo único e típico de Fellini. Thank you. no decurso de um ataque cardíaco, Federico Fellini faleceu em Roma, a 31 de outubro de 1993, aos 73 anos. É lembrado como um dos maiores realizadores da história do cinema, cuja influência permanece viva. A sua morte marcou o fim de uma carreira brilhante, altamente inovadora e revolucionária. O seu legado permanece não apenas nos seus filmes, mas na inspiração que ele deu a inúmeros cineastas e no impacto duradouro que a sua singularidade teve na cultura global. Numa entrevista a Pierre Cast, Fellini disse: "Há um motivo que perpassa em todos os meus filmes, é a tentativa de uma libertação dos esquemas convencionais, um esbatimento das regras morais, ou seja, uma tentativa de encontrar os autênticos ritmos da vida, dos modos de vida, das cedências vitais que se opõem a uma forma inautêntica de vida." Thank you. programa teve locução de Leonor Brito e João Soares Santos. Realização de Leonor Brito. Thank you.